Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa noite, estamos aqui com Criadores e Criaturas para vocês, uma horinha de covers, versões, regravações de grandes sucessos. Vamos começar com uma muito bacana, a música é I Can Dream About You, do Dan Hartman, e quem vai interpretar aqui é o Daryl Hall e John Oates. O curioso é que essa música, quando o Dan Hartman fez, ele fez e ofereceu para o Hall & Oates. Acontece que eles tinham acabado de lançar um disco, agradeceram e tal, e não puderam gravar. E aí o próprio Dan Hartman gravou e explodiu nas paradas do mundo inteiro. Agora o Dan Hartman, que já é falecido, recebe a justa homenagem do Daryl Hall e John Oates gravando a música que foi feita para eles. I Can Dream About You. page of mystery. You can read my diary, you're in every line. Jealous hearts and minds never satisfied. My play. I'm telling you, baby, you will never find another girl. Criadores e criaturas. Physical, I wanna get physical. Let's get Aqui na Rio Sul Rádio, especificamente no Criadores e Criaturas, você vai ouvir coisas do mundo todo. Essa aí, por exemplo, que você acabou de ouvir, é uma versão de Take On Me, do A-ha, todo mundo sabe. Mas quem gravou essa música é uma banda do Vietnã, que eu não sei nem falar direito. Nhieu Ca Si, N-H-I-E-U. Como é que pronuncia isso em vietnamita? A-ha, fica a pergunta. Quem souber a pronúncia, joga lá no Facebook que eu agradeço. Nhieu Ca Si. Take On Me, do A-ha. Antes teve o Lou Bega gravando Physical, da Olivia Newton-John. Também teve o Donny Osmond gravando Would I Lie To You, do Charles and Eddie, música que eu adoro. Assim como a anterior, I Can Dream About You, do Dan Hartman, que quem gravou aqui foram Derry Hall e John Oates. Vamos em frente com o Joe Cocker gravando Don't Let Me Be Misunderstood, que não é do Santa Esmeralda, a original é do The Animals. Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes again it seems all I have is worry. Then you're bound to see my other side. Oh, I'm just a soul whose intentions are good. Be misunderstood. seem dead yet. I want you to know I didn't mean to take it out on you. Life has its problems, I've got my share, but that's one thing I didn't mean to do. Oh no, 'cause I love you. Yes, I do. Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel. When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Be misunderstood, but baby, don't let me be without. Criadores e criaturas. Feel criadores e criaturas. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. Darkness comes, and friends just can't be found, like a bridge over troubled water. Troubled water. da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Bem, você acaba de ouvir Porta Static gravando Baby do Caetano Veloso. Eles gravaram essa música em português, o sotaquezinho está aí bem claro, parece até o sotaque daquela japonesa que a gente sempre toca aqui, a Tsubasa Inamura. Esse português de gringo é bem legal. Antes teve o Three is Odd com Bridge Over Troubled Water do Simon Garfunkel. Aliás, essa sequência aí foi toda anos 70. Randy Crawford gravou Knockin' on Heaven's Door, do Bob Dylan, e abrimos com Joe Cocker, Don't Let Me Be Misunderstood, do The Animals. Então teve Animals, Bob Dylan, Simon Garfunkel e também Caetano Veloso. Saímos dos anos 70, vamos pro intervalo. Quando a gente voltar, a gente volta com muita coisa boa. Aguenta aí! Não saia daí! Criadores e criaturas, volta já! Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Já estamos de volta. Nesse bloco a gente vai tocar covers de Def Leppard, Village People, Cranberries, Ultraje a Rigor, Roupa Nova, mas vamos abrir com uma cover do Crowded House, Casey Chambers interpretando Better Be Home Soon. Somewhere deep inside, something's got a hold on you, and it's pushing me aside. See it stretch on forever. know I'm right. For the first time in my life. And that's why I tell you, you better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception. Back to nothingness, like a week in the desert. And I know I'm right. For the first time in my life. And that's why I tell you, you better be home soon. So don't say no, don't say nothing's wrong. 'Cause when you get back home, maybe I'll be gone. Oh, oh, oh, oh. It would cause me pain if we were to end it. But I could start again. Well, you can depend on it. And I know I'm right. For the first time in my life. And that's why I tell you, you better be home soon. Oh, and that's why I tell you, you better be home soon. Criadores e criaturas. Love is like a bomb, baby, come and get it on. Living like a lover with a radar phone. Looking like a tramp, like a video vamp. Demolition woman, gonna be your man. Dazzling and dazzling, a flashy little light. Television lover, baby, go all night. Sometime, anytime, sugar me sweet. Little man's innocent, sugar me. Yeah. Legal, tivemos uma inversão de papéis aí. O YMCA, que é uma música disco do Village People, foi gravada pelo Burke and the Virtual Band no esquema bolerinho, esquema lounge. E Smoke Gets in Your Eyes, do The Platters, que era absolutamente calminha, virou uma disco music na mão da Penny McLean. Pois é, o YMCA virou lounge e Smoke Gets in Your Eyes virou disco. Antes teve duas músicas que ficaram bem mais lentinhas, Pour Some Sugar on Me, do Def Leppard, com a M. Griner, e abrindo esse bloco, Better Be Home Soon, do Crowded House, na voz da Casey Chambers. Vamos em frente então com uma cover de Always Something There to Remind Me, grande sucesso do comecinho dos anos 80. Vamos lá! Reminds me of just how it used to be. How can I? A small cafe where we would dance at night. I can't help remembering how you used to dance and hold me tight. How can I? The sweet and tender love we used to share. Just go back to places where we used to go, and maybe I'll be there. Criadores e criaturas. You are the people doing lines, don't do it. Do não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta das... A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem trem pra botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. duas músicas brasileiras fechando Criadores e Criaturas de hoje. Você teve Tânia Mara gravando Whisky a Go-Go do Roupa Nova e Cidade Negra gravando Inútil do Ultraje a Rigor. Aliás, esse ano é ano de eleição e Inútil sempre cai bem nessa época quando a gente fala a gente não sabemos escolher presidente. Tá difícil a coisa aqui. E se olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. A saída, como diria Tom Jobim, é o aeroporto. Bom, vamos lá. Antes teve o Senses Fail com Salvation dos Cranberries. Será que esse país ainda vai ter Salvation um dia? E abrimos o bloco com Marvelous 3, Always Something There to Remind Me do Naked Eyes. Pessoal, é isso. Semana que vem tem muito mais. Espero vocês aqui às 6 da tarde na riosulradio.com. Criadores e criaturas, fica por aqui. Um abraço. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.